essa? Tu é doido de mexer com pop, pop. Tu não é doido de mexer com pop. Ele vai te agarrar e te dá-lhe uma bicada. Ele vai te agarrar, te dá-lhe uma bicada. Sou do caixão de tracoteio, amor. Eu sou do pop. Sou do pop. Do povão. Do povão. Com DJs Alice, Juninho, David, Sinandinho de pressão. Sou barcachão de coração. Pop chegou, arreda, arreda, arreda. Esse pop é demais, está fazendo a sua festa. Pop chegou, arreda, arreda, arreda. Bateu, é o centro dessa galera. Barcachou, barcachou, barcachou. Essa galera é do pop, meu amor. Barcachou, barcachou, barcachou. Essa galera é do pop. Pop, pop, é gangue do eletro, tá? É Luí, ela, tu não é doido de mexer com o pop, pop. Tu não é doido de mexer com o pop. Ele vai te agarrar. Te dá-lhe uma bicada, ele vai te agarrar. Te dá-lhe uma bicada. Sou barcachão de tracoteio, amor. Eu sou do pop. Sou do pop. Do povão. Do povão. Com DJs Alice, Juninho, David, Sinandinho e pressão. Sou barcachão de coração. Mas está fazendo a sua festa. Pop chegou, arreda, arreda, arreda. Bateu, é o centro dessa galera. Barcachou, barcachou, barcachou. Essa galera é do pop, meu amor. Barcachou, barcachou,